amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. Mas um amor nunca morre, finge apenas que esqueceu de existir por motivos, um destino que se deu, ou alguém que foi embora. Não que o querer fosse seu, partiu levando um pedaço de quem nunca o esqueceu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. Compadre meu me dizia, amor é coisa de ateu. Paixão a perder de vista pelas veredas do adeus, no coração das cidades que a gente nem conheceu. É tudo coisa dos sonhos, apenas assim se deu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. Assim se deu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu. O amor tem muitas maneiras de parecer que morreu.